Bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia. Tráfego já avistado, continua aproximação, reporta embaixo travado. Ali, reporte à noite, 04. Salvador, bom dia, esse é o Gol 1607. Gol 1607, bom dia, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 607, aguardando. 804 para fechar, não deixa de ouro. Para ser travado. 804 para ser travado. seguinte, Gol 1804, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 040 graus, com 02 nós. Teve pouso, pistão no zero, Gol 1804. Reduzindo para mínima, Gol 1607, nós é de 130 nós. Gol 1804 no solo ao 51, agilize o quanto possível a liberação da pista e chame o solo 121 no decimal 9. Tenha que levar, não vai chamar o solo 129 ou 1804. Gol 1607, o vento 03, 0 graus com 05 nós. Cheque o trem, livre pouso, pistão no zero. Baixe checado, obrigado pela colaboração com o 1607. Salvador, bom dia, Gol 897. Gol 897, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. 07, solo ao 53, libera a direita e chama o solo 121 a décima 9. Libera 129, solo 607. Gol 1897, o vento 070 graus com 05 nós, chega o trem, livre pouso, pistão no zero, Gol 1897. Pouso no zero, baixa travada 1897. Oi Salvador, bom dia, tá cargo 670, vai passando Duna. Avista cargo 6570, Bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Prosseguindo, aguardando o pista livre. Voo 1897 no solo ao 55, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Direita 129, 897. Absa 6570, check trem, o vento 070 graus, com 03 nós, livre pouso, pistão no zero. Baixado travado, livre para o pouso na pista no zero, 6570. Ave 6570 no solo 58, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Liberando 219, cara. Espera. Commodore Tower, morning to Sema 3153, establish an ILS X-ray running 10. Sema 3153, good morning, I have you inside, check your landing gear, clear to land the runway 10, the wind is 030 degrees, 03 knots. Roger that, clear to land at 10, landing gear now, down and lock at Sema 3153. Sema 3153 on the ground at 06, turn your right and call ground 121 decimal 9. 29, g'day. Romeu Bravo Oscar, bom dia, livre acionamento no Pátio 5, chama pronto para o táxi. Torre Salvador, Buenas, esse é o General 9970, ULS, em baixo trabalho, na Pintana Zero. General 9970, bom dia, tráfego avistado, confirmando o baixo travou? Afirmativo. Cliente Federal, livre pouso, pistão no zero, vento 030 graus com 03 nós. Central 9970, no solo Zuma 5, direita, chamo solo 121, décimo 9. Direita, chamo 219, Central 9970. Solo Salvador, Torre Salvador, muito bom dia, tá 3171, ponte espera pista 10, pronto. Tá 3171, bom dia, alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter cabeceira 10, tá 3171. Autorizado táxi, reporta para ingresso na 117, Romeu Gravosca. Então 3171, autorizado a decolagem pista 10, com vento 050 graus com 03 nós. Decolagem autorizada com 3171, pista 10. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Romeu Bravosca. Então 3171 decolou os 18, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, grato, muito obrigado, bom dia. Eu te aguarde, Romeu Bravosca. Oxana 6219, bom dia, mantenha o ponto de espera da 110. Mantenha o ponto de espera. Romeu Bravo Oscar, autorizado a decolagem pista 17, o vento 030 graus com 04 nós. Oxana é 6211 no alinhar e manter, cabeceirão no zero. E manter no zero. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, decola os 2-1, controle agora em 1-19.8, bom voo. Obrigado, bom serviço. Oxana 6211, autorizada a decolagem pistão no zero, o vento 030 graus com 03 nós. Oxana 6211, decola os 24, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4, 2-0-1. Ontem espero pegar o próximo. Azul 4201, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 0, 10 graus, com 02 nós. Salvador, bom dia, até 3890, ponto 090, pronto para decolagem. Então, 3890, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. São, alinhar e manter 10. Azul 4201, decola 28, controle agora 119, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 198, 4201, obrigado, bom dia. Então 3890, livre a decolagem da 10, o vento 0, 10 graus com 02 nós. Tendo a decolagem da 10, até 3890. Então 3890, decola os 31, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Controle 119-8, até 3890, bom dia, bom trabalho. 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 030 graus com 03 nós. Azul 4040, decola aos 34, controle agora em 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, Azul 4090, 4040. Salvador, Gol 904, pode esperar pronto. Gol 904, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro 10. Ali mantém, Gol 904. 804, autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, Gol no 804. Uno 804, decola os 38, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, 204. dia, TAM 3517, ponto de espera da 190, pronto. TAM 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 190, o vento 02, 0 graus com 03 nós. Alinhar e decolar 190, TAM 3517.